tem uma certa ameaça. É? Agora, doutor, vamos falar de diferenças, vamos falar de exemplos práticos para os nossos telespectadores, então, entenderem e perceber... É trumaça e a fêmea? Não, a grande diversidade. Qual é a grande diversidade? Dos animais, dos seres vivos. Eu acho que é isso que nos trouxe rapaz, até aqui, onde nós vamos falar... Mas seres vivos, como assim? Seres vivos, nós somos seres vivos, mas somos seres vivos, somos animais também, racionais, e temos os irracionais. Já, se você está falando, quando você fala de animais racionais e animais irracionais, você está falando do homem e da mulher, não é? Não, temos também a galinha, é um animal irracional, temos... Rapaz, quem te disse que a galinha não pensa? Põe o milho ali, se a galinha não vai comer. Quem que lhe deu essa ideia? Não, que ela tem que comer o milho. Ela sabe que aquilo é comida. Hã? Ela sabe que então, aquilo... Então como é que ela sabe? Oh, rapaz, cuidado. O hábito de dar... A galinha, assim... quando você la ameaça, ela grita por quê? Se ela não pensa. É um instinto. Hã? Instinto? Qual instinto? Então você também age por instinto. Você come, faz. Você te dá uma da cara, você reage que é instinto. Não, eu sou racional. Você é racional? Sim. Oh, rapaz, deixa eu te explicar. Quando você fala que nem todos os animais são racionais, está a falar do homem, está a ver? Nem todo homem raciocina, assim como você. Com humor não se brinca. Humor. Humor. Não se brinca. Brinca. Humor. Com humor. Não se brinca. Humor. Humor. Em Portugal. Humor. Com humor, não se brinca. Humor, humor, humor, humor, com humor não se brinca. Humor, humor. Ah, epá, desculpem lá, estávamos ali a dar uma cacholada e lembramos-nos que tínhamos de vir gravar isto. Devem pensar que esta coisa das férias é só para vocês, não é? Não. Não, é universal. Então e que tal, hã? Muita praia, muita piscina, ou ainda na força suprema da labuta, a ver os colegas a chegar ao escritório com bronzes monumentais, ou a fazer pirraça da viagem que vão fazer à Tailândia, hã? Com happy end. Custa, não custa? Pois é, mas nós estamos cá justamente para amenizar a vossa dor. Ou não fosse este um podcast sobre o humor? E então, para que serve o humor, se não para diminuir o sofrimento? Esse é um dos seus grandes objetivos. Aposto que o episódio passado com o João Moreira, mais conhecido por ser a voz de Bruno Aleixo, entre outras personagens, vos deixou embevecidos, não? A nível do humor, o que é que eu fazia? Tinha um blogzito, fazia uns vídeos que era de uma empregada brasileira. Lembra-se disso? Que o senhor é um ponto, o senhor é um ponto. Ah, lembro-me disso. Era a única coisa do humor que eu fazia, tirando as coisas que fazia para a Rádio Universidade, que era tipo... O que é que fez na Rádio Universidade? Eu fazia, além de fazer programas, aqueles programas que a pessoa vai para lá improvisar e dizer para isso. Ah, fazia uns spots, havia uma... Os sinais horários eram sempre muito originais. Era, havia uma personagem que era o Pequeno Fadista, que era um garoto... Pá, posso contar a história? Era, tem piada, era em 2005 isso. Pá, que era um garoto que teria 13 anos, mas que era muito ajuizado, um daqueles garotos Marialvas, que é uma família do pai, que se trata o pai por você e com... E depois tem 8 filhos, mas o filho mais velho é o pai também, é uma espécie de segundo pai. Ah. Epá, e era as histórias de um garoto a portar-se muito bem, que dizia, o pai dizia para ele ir às compras, mas aquilo era muito parvo. E para ele ir às compras, mas não comprava lambarizes. E o garoto olhou para uma embalagem de línguas de gato e quis comprar, mas depois pensou, quando for eu a sustentar-me, poderei comprar o que quiser. Agora devo obedecer a meu pai. E depois dizia à voz... Que ajuizado foi Duarte não cedendo à tentação. Eram umas coisas muito salazaristas. Atenção que João Moreira chegou de mota e a tempo para o comboio que levaria a Coimbra. Esta semana não temos um convidado. Não temos não. Não temos nem dois, nem três, nem quatro. Este programa é tão espetacular que conseguimos ter cinco. Cinco convidados ao mesmo tempo. Imagine cinco convidados. Não tínhamos microfone para todos. Claro que não. Bom, a ver se consigo dizer os nomes deles sem me enganar. Cesalti, Gilmário, Orlando, Tigre e Costa. Juntos formam o Stuneza, o grupo de comédia mais reputado de Angola. Os Tunesas estão em Lisboa a dar um conjunto de espetáculos no Teatro Vilaré, onde gravamos esta entrevista, que a meio foi interrompida por falta de pilhas. Um clássico, portanto. Têm sido noites e noites de casa cheia, o que não é de espantar, já que se diz que eles são os gato fedorento de Angola. Embora nesta entrevista, curiosamente, nunca tínhamos feito essa pergunta. Aliás, quando lhes perguntamos quais eram as suas referências em Portugal, estávamos mesmo a pensar que iam dizer gato fedorento. Mas houve uma surpresa. Adiante, a ideia com que se fica é que está tudo a começar em Angola e os Tunesa são esse início. Falamos de palavrões, da importância da família na sociedade angolana, de infidelidade e dos primeiros passos que Angola está a dar no humor. Como diriam eles, é ouvir esse mambo. Há rádios boas em Angola? Há alguma de jeito? Não há nenhum problema igual ao meu, não é possível. Já entrevistei duas vezes a Chicholina, ok? Portanto, respeito. Duas vezes. Conhece alguém que tenha entrevistado a Chicholina duas vezes? Não. Não sabem quem é a Chicholina? Atriz porno? De deputada, calma. E deputada italiana? Não, italiana. Ah, não conhecemos. Não. Será que ela não é fenómeno em Angola? Pensei que era. Um vídeo famoso com um cavalo. Ah, se calhar não. Há um vídeo. Com um cavalo, ela fez com um cavalo. É do cavalo, talvez, já sabem. Cara, vocês não percebem nada de. Percebem nada. Olha, vão para ali para o palco, não percebem nada de sexo. Não, eu vejo o filme, mas nunca me interesso pela história das atrizes. Tipo, já, para mim. É que depois de passar o filme para. Mas ela gosta tanto de cavalos assim? É, sim. Mas tem aqui cinco cavalos. Não, os homens são cavaleiros. Depende. Antes de tudo, deixem-me dizer que estávamos a falar sobre a Chicholina. O que eu disse aqui aos Tunesa é que já tinha entrevistado a Chicholina duas vezes e que exigia respeito. Não sei como é que o Costa não conhece a Chicholina, meu. Costa é o único membro do grupo que, tipo, realmente assiste o filme pornográfico na íntegra para ver as cenas a começarem, a acabar, desenrolar, tipo... normalmente, tipo, tu pegas e avança, não? E a avó até para saber onde é que acaba. Aliás, acaba sempre em prontos, não é? Eles casam. Final fim. Feliz. Eles casam. Sim, mas a melhor parte é o fim, né? Claro. Você tem que ver tudo. Mas nessa aquele cavalo, tipo, imagina que já parou. O cara chega lá no céu dele e fala no outro cavalo: tá gostando comigo, ok? Yeah! Eu já fiz na Chicholina. Temos de dizer que este é o nosso programa mais populoso de sempre. Não é? Sim, é verdade. Eu espero bem do que cavalo divulguem. Ninguém fala. Como o cavalo se chama? Ninguém sabe. Mas a Chicholina tem. O nome do cavalo subiu também naquela letra. Não ouvi, não me coroou. Mas também porque é que eu falei? Mas há aqui uma coisa curiosa, reparem. E até começamos bem. Porque as nossas referências culturais podem... obviamente influenciar o humor que fazemos. Neste caso, imagina, eu faço uma piada com a Chicholina, pensando eu que vocês se iam rir com isso. Desculpa, mas a verdade é que chegou uma pessoa. Há sempre um angolano que chega. É verdade que os angolanos chegam sempre atrasados. Na verdade é que, tipo, na relação com o português é. O português está sempre adiantado, estás a ver? Mas também isso acontece quando tu estás no país do outro, tu não sabes bem o que é mais correto, chegar atrasado, chegar a horas. O que é correto em Angola? É chegar atrasado? Chegarem juntos, vai, claro. Nós já gostamos tanto dessa cena que até no funeral, depois as pessoas também atrasam, no seu próprio funeral. É costume. O funeral está marcado para as 10, já chegou lá. E depois, tipo, quem é que chega sempre mais atrasado? O falecido. Sempre. É verdade. Tu encontras sempre as famílias lá, e o corpo. Ah, não, está a vir. Todo mundo à espera do corpo. É um processo. Curiosamente, tu. Nunca ninguém chega depois do enterro. Não, há gajos que nem vão ao enterro, porque nós temos uma coisa que vocês não têm aqui, que é o comba. O combo é a parte dos aperitivos, né? É o tipo after party do óbito. Então, nós temos isso e aquilo vem com música e tudo, né? Temos músicas, temos cantores próprios para essa cena. Yeah. O combo. Podes convidar cantores para atuar e tudo. Porque na verdade, tipo, vocês nem têm óbito, né? O velório, mano. O óbito temos nós, que é uma coisa mais. Tem o velório, que é o pessoal lá sentado e tal. E nem sequer passam a noite aí, né? Como é que são os velórios em Angola? Os velórios não, são sempre mesmo óbito. É uma coisa mais pesada. É óbito. É óbito. Há pessoas que vão em velórios, mas nós temos o óbito, as pessoas confundem às vezes. O óbito e o velório. Que ilusão. Tem músicas para óbito. Agora tem mudança para óbito, tem pessoas para óbito. Nos condomínios portugueses, né, que tem lá, tipo, por mais que a pessoa... Tipo, sentimento, a pessoa está a chorar e tal, mas a novora tem que parar, né, para respeitar o barulho dos outros e tal. E a forma que a morte é importante para a maneira como vocês fazem humor? Falam muito sobre isso. Falam. Todo elemento que faz parte da nossa sociedade é importante para nós, seja do ponto de vista positivo ou negativo, é sempre importante. E nós somos aquelas pessoas que temos a missão de trazer novos ares para aquelas pessoas que estão desesperadas. A morte é sempre uma dor para qualquer um. Pode falecer alguém que não é parente direto nosso, dói sempre, mas nós não podemos levar a vida triste, porque a nossa missão na Terra e em Angola é transmitir alegria às pessoas. Então, aqueles elementos, porque o angolano tem esse lado humorístico, acho que é natural. Acho que o angolano só não, todos os povos, né? Tem sempre uma coisa que nós, os humoristas, conseguimos ir lá ao fundo, explorar e trazer assim acima. Hoje, que nós brincamos muito com essa questão dos óbitos em Angola, é que o pessoal vê, começa a se rever em muitas histórias que nós contamos. Então, não é que seja importante, né? É uma fonte de inspiração também para nós. Isso, velório. E dia 19, o Tigo perguntou, será que vocês têm cemitério aqui? Tem? Tem algum? Tem, eu já vi vários. Claro que tem. Tem. Mas claro, é frequentado? É frequentado? Sim. Não, é que nós, desde que estamos aqui, ainda não vimos um funeral, que é um cortejo fúnebre. E eu precisava mesmo... Vocês morrem menos em Portugal. Vocês morrem menos? Não é bem, há pessoas. Três meses, né? Há uma tese. Mas é importante vocês preocuparem-se um bocadinho connosco, por exemplo, nós turistas. Não fica bem, a pessoa está aqui há um mês, não vi nenhum funeral a passar. Os cemitérios são fora dos centros urbanos. E então... Então temos que ir numa esquina onde normalmente passa... Por exemplo, se forem daqui para o sítio onde eu moro, vão passar para aí por 10 cemitérios, facilmente. E quantos funerais por dia tu vês? Se calhar, nós conseguimos passar nos cemitérios. O problema é passar mesmo é pouco, muito pouco. Curiosamente, nós temos um site chamado Pordata que tem as estatísticas do país em tempo real. Curiosamente, às 11h16 de hoje, tinham morrido 190 pessoas no país inteiro. Tu foste ver hoje? Calhou, tinha ido lá ver outra coisa qualquer. Tinham morrido hoje já 196 pessoas? Exatamente. Hoje, no dia em que estamos a gravar? Só hoje. Às 11h16. Já tinham morrido 196. Bem, não morreram hoje. Quantas? Hoje. Só tu e 96. No país. Ainda bem que nós não temos esse site. Não. Quantas? Só hoje. Já vai em 300, de certeza, não é? Para aí. Com este calor. Ele foi ver até às 11. Estamos a gravar num dia de grande calor. Estamos em julho. Sim. Estamos em julho. Que dia hoje? Que dia hoje? Hoje é 26 de julho. 26 de julho. Estamos a gravar esta emissão. No dia 26 de julho, à tarde, são 5 da tarde, na verdade são 5h30, estamos no Teatro Vilaré, que é de resto onde atuam os Tunesa, no dia em que estamos a gravar este podcast. A pergunta é, existe um humor angolano que é bem diferente do português? Desculpem, só para encerrar esta questão, morreram 217 pessoas já a esta hora. Eu não sabia que existia uma coisa dessas. Isso é incrível. Isso vai ser o meu maior vício de sempre. Eu vou estar sempre a ver quem é que morreu. Olha, mais um. Exato. Não dá para localizar um bisóbito assim, mas localizar o endereço. Não, mas isso tem a ver com fogo, não? Não, tem nada a ver com isso. Essas mortes naturais ou outras mortes assim que foram. Sim, atropelamento ou assim. Atropelamento, isso é que eu... Nunca vimos aqui atropelamento. Mas às vezes acontece. Venho a Portugal desde 2010 e nunca vi um atropelamento na minha vida. A sério? Pô, também não é assim tão comum, não andamos aí a fazer Carmageddon. Tu precisas estar tipo em Luanda, precisas estar se calhar uma semana na avenida certa, logo. Encontras dois, três. Se mantens a câmara ligada, ainda apanhas tipo a cena, mesmo filme, Velocidade Furiosa. Mas também, como ser sincero, não morrem 200 e tal pessoas por dia. Eu acho que, pelo menos, as causas são diferentes. Aqui é mesmo por velhice eterna, lá é para atropelamento. Não só, assim. Há muita gente a morrer de taquicardia por causa do stress, do trabalho. Stress, todas. Sim. Olha, tinhas feito uma pergunta, desculpa, interrompi-te. Várias que me surgiram entretanto, rapaz. era acerca do humor angolano. Sim, existe um humor angolano. E como é que vocês veem os portugueses? Ontem percebi que vocês os veem como mais lentos. Menos decididos, não é? Não seja por isso. Eu acho que, culturalmente falando, nós, eu vou falar um bocadinho da nossa realidade dos angolanos. Nós somos um povo muito mais efusivo, mais explosivo, não é? Nós estamos mais abertos, não sei o que vocês. Nós sentimos, não sei se é, se é a realidade, mas é o que nós sentimos, que tipo, os tugas, como nós chamamos, são um bocadinho mais fechados. Mas os daqui, porque temos aqueles, os tugas que estão lá, que são já mais abertos, lidam, estão mais nas festas e não sei o que mais. Vocês aqui não, são mais assim, mais comedido, tipo mais na vossa e tal. Mas também depende das regiões. Sim, mas pois, pois, pois. Eu ia dizer, acho que nós não conhecemos propriamente os portugueses. Nós conhecemos Lisboa, né? Porque é a única cidade que nós viemos e ficamos. Então nós conhecemos. Já fomos ao Porto, mas é aquele ir e tipo entrar. Tipo, nunca deram um espetáculo. No Porto, sequer dois dias no Porto, nunca ficamos. Então isso faz com que nós também não conheçamos muito o pessoal do Porto, como é que agem, como é que porque já me disseram também que é um pessoal mais aberto, muito mais aberto e aqui em Lisboa é mais o pessoal é mais tranquilo. É como nós, se fores para o Lubango, para o Uambo, o pessoal também é mais calmo, né? Em Luanda vocês metem-se com eles muito. Eu gosto disso, tudo para nós é material, tudo e todos, não é? Tudo, porque, todos. A minha angolana se riem. De tudo, mano. A infidelidade. Se estamos a rir do óbito, não tem outra coisa que. Não. Notei que a infidelidade é um tema que vocês gostam de falar. Sim, porque os tugas estragaram-nos a vida. Quando chegou lá o Diogo Cão, lixou com a nossa vida toda, porque nós era um país normalmente com a poligamia aceite. Sem problema nenhum, era muito normal naquela definida, altura, antes, né? Dos portugueses ter duas, três mulheres e as mulheres tipo aceitarem isso na boa, mas desde que chegou os tuga estragaram isso, né? Eu entendo que há uma dificuldade do português em aguentar duas gajas, três ao mesmo tempo, mas vocês assumiram de imediato que nós também tínhamos que se comportar da mesma maneira e agora temos que trair, né? Temos que trair, a antiga era... Nos anos 76, 78, 79... ainda teve angolano. Não, a 78 já estava tudo lixado. Se o português saiu de lá em 75, sim, como é que teve, tipo, o meu pai, né? O meu pai, vou falar do não, meu mas do... já era crime. Não, teu pai já era crime, já era visto, sim, como mas... mundano. Sim, estamos aqui a descobrir alguma coisa. Sim, é verdade. Não, o meu pai. Meu pai tem duas mulheres, meu avô teve três mulheres. O teu pai teve duas mulheres? Meu pai tem, não, teve, não. É uma coisa passa, está vivo e as duas continuam aí. Uma delas é a minha mãe. Uma semana então, na casa da outra, outra semana na casa da outra. Isso é verdade. Sério? Muito verdade. Agora, a incapacidade do europeu de conseguir manter duas, três, não pode se assumir que o africano tenha que passar pela mesma situação. Agora nós estamos a ter graves problemas no país por causa dessa mudança de comportamento. Ou seja, antes de 1800 e qualquer coisa, 400 por aí, não, era legal. Sim. Não havia infidelidade, não havia traição. Era aguentas 10, está aqui 10. Aguentas 20, está aqui 20. Agora, depois do tio Diogo ir lá, isto em 1575, as coisas começaram a mudar, porque o primeiro povo a emigrar para a África foram os árabes. Então, nós tínhamos esse comportamento muçulmano, né? Que é normal, porque para o muçulmano é normal casar-se umas duas, três vezes. Consegue mais uma? Consigo, aumenta. Consegue, é tipo no ginásio, cargas, né? Estás a levantar, mais 20, mais, então vai, é consoante, tu consegues dar. Às vezes um homem está numa aldeia e toda a aldeia é dele. Sim. Com os filhos, com tudo. Era a idade, no, naquela altura, é muito, vamos assim, de zonas suburbanas. Não, é? Não importa a idade, tipo, aos 14 anos já ocupavas, quando chegasse 16... Não, antes dos 14, porque há regiões lá em Angola que, por exemplo, eu e o Alvin somos amigos, e as nossas esposas estão grávidas, nós conversamos. Compadre, se no meu lado vier menina e no teu vier rapaz, os nossos filhos têm que casar, ou vice-versa. Então, estas duas crianças nascem já comprometidas. Ou seja, eu e o Alvin, as nossas famílias, já somos compadres, já temos um compromisso. Depois de eles crescerem, o Alvin fez, por exemplo, veio o rapaz, mas ele também já tem compromisso com outra família, que também se comprometeu que quando meu filho nascer, vai ser marido da filha daqui. Agora, do mar. Agora, imagina então, onde é que ali... poupar nessas questões das redes sociais, de sites de encontro. Isso tudo ia poupar muita coisa. Mas imaginem uma coisa, vocês são uma pessoa que já está arranjada com uma miúda, e a miúda não vos agrada. Como é que é? Não, agrada. Não. Agrada agora, de qualquer maneira. Aquele não ia tempo. Sempre agradar não. Porque cada uma tem sempre uma função dentro da casa. Estás a ver? Ela pode não servir bem na cama, mas como na nossa relação é sempre cama e mesa, quem não serve na cama serve na mesa. Então assim vai variando. Ah. E você procura alguém que te sirva bem na cama. Pera, em Portugal é extremamente polémico, sabe o que vocês saibam? Não, é pá, é claro, são também, realidades diferentes. Sim, claro. Em Angola claro. Também, legalmente falando, e hoje, esse, nós estamos aí num contexto histórico, nós estamos aí buscar a coisa claro, do passado, porque isso para enquadrar a vossa pergunta, porque é que nós nos espetáculos falamos muito disso. Não é que hoje é a realidade em Angola, claro, não, claro. Não é, já não é esta a realidade. Mas ainda temos, como é que chama? Acho que é resquício, né? Que se diz. Sim. Pois, do passado, nós ainda temos. É isso, colega, okay. Ainda tem um bocadinho daquele do passado, ainda tem sobras daquele costume do passado. Para todos entenderem. Pois, e ainda, que até hoje nós. Temos um exibido português, não, resquício. E aqui até hoje ainda nos perseguem, mas hoje, legalmente falando, já não é permitido um homem casar com duas mulheres. Nós em Angola já temos leis. Que se o marido, ou qualquer um de nós aqui que está a falar agora para este programa, é casado, quer casado de papel, porque agora até a união de factos em Angola já é tido como um casamento legal, a esposa também já herda. Uma coisa que vocês quiserem referenciar ali. Isto justamente, o casamento legal, o casamento de documento passado, né? O casamento, vamos começar pelo casamento cristão, que era da Igreja Católica, isso foi tudo instituído. Não é com o processo colonial. Sim. Isso não foi numa. Então, tipo, a conservatória, porque o nosso pedido, o nosso casamento, que é o chamado alambamento tradicional, que não envolve documentos nem nada, é tudo dentro da palavra, é uma promessa, é um contrato de família a família e vale o acordo verbal. É algum feitiço por baixo, né? mas é mais ou menos isso que nós chamamos o alambamento. Fazes o pedido de casamento. E depois faz o alambamento, que é tal que vocês veem às vezes as trocas de grades e não sei o quê. Tem que levar X grade de cerveja, X grade de gasosa, uma galinha, não sei o quê. Isto é o casamento tradicional africano. É assim que, tipo, pelo menos angolano. Né? Deixa-me fazer esta pergunta. Como é que é a tolerância dos angolanos ao humor? São tolerantes? Não? Hoje já são. Já são. Epa, depende também. Depende muito de como é que vais falar. Ali, porque nós temos conservação um bocadinho. Para quem é que tu vais falar? Quem é que são os mais conservadores? Como? Há regiões em que são mais conservadores. A igreja é importante em Angola? Muito. Há regiões como Ambo que domingo ninguém está em casa, todo mundo está a orar. Então e vocês fazem humor, ou é fácil fazer humor sobre religião, por exemplo? Vocês fazem? Há temas que nós evitamos muito por causa da diversidade de religiões que tem, né? Yeah. Falar de religião em Angola, tu tens a Igreja Católica, Universal, tens. Há muitas seitas também, umas evangélicas, outras nem por isso. Então, falar o assunto Deus, às vezes, tipo, na rede social, tu fazes uma piada em que a palavra Deus já tem uma arma de mandar isso. Aliás, já alguém foi na minha página, eu escrevi Deus com a letra D minúscula. É tipo aqui em Portugal. Deus, nem respeita, anda escrevendo com D minúscula. Olha, te dá uma aula. Esse Deus que você está a falar é um título dos romanos. Deus, Deus, não sei o quê. Senão, Deus mesmo é com D maiúsculo. É tipo falar de futebol aqui em Portugal, né? É. Faz humor com futebol. Tá desgraçado. No palco e descascaras o Benfica ou o Sporting, és capaz de sair dali com a surra, não é? Então é mais ou menos tipo do mesmo. Só que porque há fanatismos vários. Valorizam mais o futebol do que Deus. Deus falas normal. Os angolanos, se bem que para algumas pessoas o clube de futebol é Deus. É mais ou menos o mesmo. Exatamente. Sim. Já agora, alguma vez defenderam alguma coisa que dividisse o grupo? Isto é, fizeram humor, imagina, estou a pensar em Deus, não é? Imagina que vocês fazem humor com Deus, porque, e o humor vai no sentido de que não acreditam na sua existência, e existem dois elementos que acreditam na sua existência e que estão a participar no sketch. Será que isto já aconteceu? Não, obrigatoriamente com Deus, com outra coisa qualquer, não é? Em palco, não. Há uma divisão. Em palco não, porque nós temos... Tem sempre um gajo para dizer, para estar a decisão. E temos muito tempo para analisarmos o trabalho que levamos em palco. Então, como somos cinco, democracia aqui reina, e tem sempre um para desempatar. Basta três falarem sim, os dois esquecem. Mas às vezes acontece no meu palco, naquela adrenalina do show, algum colega falar alguma coisa. Que... Normalmente é o Costa que tem essa função, né? Fala sempre uma coisa que deixa todo mundo assim, tipo, na dúvida. Espera, deixa esperar se vão rir ou não. Riram, ok. Ah, é bom. Mas é como tudo, pode acontecer. Há mulheres, há mulheres a fazerem humor em Angola? Ainda não. Timidamente. Tem, houve umas que tentaram, mas não, aquilo ainda não. Então, não vamos considerar aquilo já fazer, não, não é? Porque. Não, aquilo tentar, é. Estão a tentar, estão a tentar. Fazer já não. Estamos a falar um pouco disso, vai dividir. Ou seja, por exemplo, nós estamos agora a fazer um programa com a Fox, Tropa dos Tunesa, onde pegamos novos valores, vão concorrer para o vencedor e a Tropa dos Tunesa. É, já é legítimo, como humorista, já pode fazer show. Fox Angola. Fox, Mundo, não, Fox. Fox, Mundo Fox. Mundo Fox. Então já tivemos uma mulher. É, saiu esse mal, por azar. Por isso é que eu agora disse que está a fazer tentar. Tropa dos Chineses, a VIP, também já temos duas mulheres. Né? Yeah. Uma já ficou, outra está na final. Mas não são, esses aqui não são humoristas, estamos só a adaptar os VIP. Só estão a participar. Artistas, pessoas famosas para participarem. Agora, humorista de humorista, mulheres, como disse o Costa, não temos. Yeah. Quem é que foi o primeiro humorista que se revelou uma espécie de referência para Angola? O Cisco. Cisco é um senhor já falecido, pertencia a um grupo e ele fazia um programa que era chamado do Cajocolo de Banda. E ele imitava muito a forma como os sulanos lá falam, como vocês aqui chamam os alentejanos. Uhum. E lá o povo do sul tem uma forma muito engraçada de se expressar. Como é que é? Tipo, dar, mandar, mandar com ele. Eu naquele dia lhe perguntei se ele estava onde. Olha, depois, depois me falou se não vai na Portugal. Portugal é um bom país, tem muitos brancos lá em Portugal. Sim, então assim que chegamos em Portugal, porta tudo automático mesmo. Você chega na porta, não precisa um branco para te abrir com ele. A porta é um abre sozinho, você chega lá fora, cara, um bote branco lá fora, tu fala, você quer ir aonde? Depois você fala só, você quer ir aí, no coisa, ele te pega mesmo. Tá vendo a coisa mais engraçada que eu vi aqui na Portugal? Não exagero, porque lá em casa você não vão entender. Você quando chega na paragem, te levam até na tua casa. Tens que meter um tuga a tentar falar com consoantes nasais, né? Deixa eu falar o Mendá, Mefara, Nogueiro, Nogueri, Nogueri, não vai ser isso. E então ele foi das primeiras pessoas que teve a coragem de tirar essa forma de falar e levar para o palco, só que na altura era um país muito fechado, era no tempo da guerra, não tínhamos os veículos de informação e comunicação que temos hoje, ele não tinha, infelizmente quase que não há material dele disponível em Angola, mas ficou a história, ficou o legado dele. Não há nada no YouTube? Não há. Dizem que apareceu qualquer coisa, mas já tentamos procurar, não aparece nada. Até depois do Cisco? Depois do Cisco, quando ele morreu, houve um interregno de mais de 10 anos, até o nosso surgimento. Não havia ninguém a fazer humor? Havia muito tiro, não havia motivo. Não havia. E não só, também tiro. Os humoristas que vieram depois já estavam a seguir as pegadas do Cisco. Então não havia, aquilo era copy-paste, sabe? Só reproduziam os trabalhos que ouviam do Cisco. Porque tinha programa de rádio e gravavam. Só em 2003, quando nós surgimos, que o humor renasceu. Para algumas pessoas, o humor nasceu. Mas para nós, porque já conhecíamos o Cisco, renasceu. Foi, e nós viemos já com outra visão, viemos com stand-up, com humor mais inteligente. Não viemos do mesmo jeito que o Cisco a falar, tipo, muito local. Nós viemos com uma linguagem assim, mais popular, mais aberta. Então quem é que são as referências para vocês? Nós, Tunesa, não tínhamos encontrado, porque não nós somos os primeiros a chegar depois do Cisco. Mas internacionais não tinham referências internacionais? Internacionais também. Mais tarde também. Não, o nosso grupo nasceu de uma forma muito engraçada. Por quê? Porque nós, quando começamos, nunca tivemos a intenção de formar um grupo de humor. Não tínhamos telemóvel. Vocês eram um grupo de teatro, não é? Éramos um grupo de teatro. E fomos distinguidos por alguns vizinhos do bairro, não é? Que deram conta de outro... Epa, nós íamos fazer uma peça de teatro, mas a nossa atuação passava além daquilo que era uma peça. Então havia dois... Não, epa, chame esses rapazes. Vocês é melhor juntam-se, vocês quatro, na altura vocês ainda não estavam. E tentem fazer sketches curtinhos para promover o vosso grupo de teatro, porque não havia audiência para irem nos assistir. E tinha um outro sítio que tinha mais audiência. E nós, naquela de ir promover o teatro, fazer peças curtas de 5 minutos, as pessoas, a malta toda, depois da guerra terminar, havia muita malta que nasceu aqui, cresceu aqui, que tinha noção de stand-up, foram voltando para agora e começaram a ver, oh, esses gajos aqui... Não, por stand-up, isso é stand-up, isso é que é. E nós não sabíamos. Não tínhamos telemóvel, não tínhamos nada disso. Não tínhamos internet. Claro. E então, nós surgimos do natural. Internet agora tem, mas já sei que é lenta, não é? Não, agora arrebentaram mais um cabo há dias. Arrebentaram um cabo? Como é que é a internet em Angola? Explica TV lá. TV cabo, por exemplo, tem. TV cabo, não, mas tem... agora está. Há 4G já temos, já temos serviços com ainda da internet. Ainda estamos no 3, já estamos no 4, não estamos no 3. Não, já tem serviço, só que não está ainda distribuído para o país todo. Tem serviço 4G, né? Tem, uhum. 4G tem serviço LTE, ok? Que é uma net mais rápida, tipo, uhum. A Unitel tem uma net muito boa, a TV Cabo tem a Zap Fibra, temos já alguns, tipo, a nível de net já se consegue ver alguma coisa, já, uhum. já se consegue, imagina que já há vários shows que são emitidos em stream. Então, e o que é que vocês veem, tirando partido dessa da internet, não é? E já todos. Terem. Olha, o que é que veem? O que é que referência para vocês? Peraí, o que eles veem é isto. And this is my office. What you do? I'm a doctor for women. What do you do with them? I deliver their babies. Deliver? When the woman has the baby inside of her, then I go in and I take it out. No, you don't. Everybody knows that the stork brings the baby. Who told you that? My daddy. Okay, well, the stork puts the baby inside of the mother, and then I go in and I take it out. The stork brings the baby to the hospital, drops it in the bassinet. So you say that the baby is not inside the mommy? Then why is it that the mother gets real big? Because she eats a lot of food. Now let me get this straight. You say that the stork carries over, puts the baby in the bassinet, and the mother is real big because she eats a lot of food. You got it. I see. Well, then why is it that the mother has to go to the hospital? The stork brings the baby to the hospital, drops it in the bassinet, the mommy goes to the hospital and gets it. If the stork does all that, why doesn't the stork just bring it to the mommy's house? É incrível como vocês se dispersam, não é? Pois é, está tudo agarrado aos telefones, a conversar, já se esqueceram. Estamos aqui! Já se esqueceram que estão numa entrevista. Ah, tá. O problema era teu, não era nosso? Então, estás a dar uma ideia, né? Olha, já estamos no ar. Estamos no ar, está vendo? Já estamos no ar. Ouça, não, aqui você entra no ar e sai, nem sabe quando é que não, está. Não, não, isto é assim. Aliás, a gente acabou de ouvir um. Mas também, tipo, esse programa, um gajo pode falar tipo palavrões e não sei o quê. Que eu amo que um gajo gosta de programas. Vocês dizem palavrões nas vossas atuações? Sou, tipo, aqueles assim bem mais permitíveis, tipo um porra, assim, e ah, assim, okay. Mas, tipo, os palavrões angolanos são iguais aos portugueses? Ou nós temos um mais profundo, que tipo, Te ofende e te desmoraliza. Quais é que são esses palavrões? Não, mas só que vocês aqui utilizam como ponto de interrogação. Ponto de interrogação, vírgula. Os angolanos dizem muitos palavrões. Não, tipo, vocês não. Tipo, vai para o caralho, não sei o quê. Vocês dizem vai para o caralho? Vai para o caralho é vírgula. Não, tá, só que lá é tipo não, um não, não. Não. Isso é grave. Não, é muito grave. A primeira vez fomos para o Porto, meu. Epá. Sim, sim, o Porto são vírgulas. Achei que tipo. No Porto, um amigo meu era chamado para jantar pela mãe, anda a jantar, filho da puta. Assim, pela própria mãe. Pela própria isso mãe. Isso já não é vírgula. Isso não é vírgula. Eu achei estranho no Porto. Até não conseguimos pronunciar isso. Há uma vez, fomos do carro. Avisa quem ela é. Exatamente. Parámos para pedir indicações a um senhor. Tipo, em Angola isso nunca vai acontecer. Tipo, ninguém que não te conhece está a te ver pela primeira vez e já começa. Epa, este caralho, agora eu não sei para porra, onde é que vocês querem ir? Não disse para o isso é a tua imitação de um português. epa, olha caralho, agora vocês estão muito longe desta cena, pá, estão muito longe desta cena, mas epa, pega lá esta merda aqui, pega esta rua, que eu disse, porra, como é que alguém que não nos conhece, tipo, fala assim. É uma coisa que Angola, tipo, impensável. Mas para nós já não é bem. Há coisas que já não são bem ofensa, os palavrões. Tipo, já são normais. Sim, é um trejeito linguístico, eu vou subir, quase. Quase isso. Mas à altura, o humor português tinha nos palavrões um dos escapes, ou então nas analogias sexuais, não é? Sim, sim, sim, sim. Havia quem usasse estas duas técnicas. Uhum. Portanto, uns palavrões, que na altura eram encarados como uma atitude assim, muito rebelde, uhum, e corajosa, uhum, e as analogias sexuais, que continua a resultar, não é? O sexo até hoje continua. Sim, sim, o sexo vai continuar sempre a resultar. Sim, mas eu, porquê mas que as pessoas se riem quando falam de sexo? Porquê que as pessoas se riem de facto quando falam de sexo? De sexo? O que é que tem de divertido o sexo? Ninguém faz cara bonita durante o sexo. Acho que é tipo uma invasão assim, tipo, da privacidade. Uhum. E o bom de fazer humor é isso. É conseguir entrar na mente das pessoas e buscar aquela memória que ele tem sobre um determinado assunto, e é o que, uhum, lhe faz rir. Estás a falar de posições, estás a falar de maneiras de atingir orgasmo, não sei o quê. Se bem que não é... A malta fala sobre isso, mas nunca conseguimos tipo, ir muito a fundo, uhum, na hora de falar de sexo. Ou, tipo, e até temos medo de citar muitas das vezes os órgãos genitais. Pois existem, os nomes estão lá até no dicionário, tu, uhum, encontras os nomes lá, mas... Como é que vocês chamam o vosso órgão genital masculino? É? Aqui é pila? Todos os nomes que existem aqui lá têm, é igual. Mas vocês, okay, vão ter mais, de certeza, que a vossa linguagem é mais rica do que a nossa. Temos mais. Tem. Estamos a falar de dialeto. Ok, pelo tamanho o nome vai aumentando. Digam lá, 2 ou 3. Mas quem tem coragem? Não tenho. Para nós é sempre. É mambo grande e mambo pequeno. Mambo grande e mambo pequeno e tal. Mas, de certa maneira. Quem tem grande é o mambo grande. Quem tem pequeno. Tipo, se eu fazer uma analogia disso, eu falava, você sabe que tipo, aqui na Europa o mambo normalmente é pequeno, né? não atinge certas zonas, não é? o ponto G você não vai lá, tem que chamar o ponto para se aproximar mais e depois já atinge. Mas em África não, o mambo é grande, o ponto G pode estar no coração da moça, não vamos chegar lá. Então é mais ou menos isso. Mas tipo, usar propriamente o coiso não é difícil. Mas é engraçado, eu invejo de certa maneira isso, que vocês têm esse respeito pelo palavrão, porque quando querem de facto insultar alguém, usam o palavrão. Nós já não temos o que usar. Porque, sim, como dizemos palavrões à vontade, não é? Depois queremos ofender alguém e já não tem o efeito. Aquela palavra, não, que tu falaste um bocado, não falaste, quando referiste à mãe de alguém. Sim, sim. Aquilo dá uma luta grande. Vamos. Pois, cara, pronto, cá pode dar uma luta, mas não é garantido que dê uma luta. E aí, tipo, aqui um gajo vê, ai, aquele gajo é um grande filho de... Exato. E vai, até normal, isso aqui é bola para... Até as pessoas que não têm nada a ver com o assunto falar, não, você falou que é da mãe do outro. Sim, mas entre nós até pode ser uma coisa familiar. Até pode ser uma coisa de companheirismo do género. Ele diz-me assim, ah, filha puta, conseguiste fazer não sei o quê. Isto para nós, é assim uma coisa normal, fixe. É para nós, para vocês não, não é? Não, na conversa. Sim, também. Sim. Não, mas há como amigo, tipo, para ela, posso falar, pô, vai para o caralho. Ok. É assim, mas é mais para ele, porque ele sabe que ele vai para essas coisas. Vocês já tiveram problemas? Já tiveram problemas a sério com o vosso humor? Já tiveram algum processo? Alguém que graças que, a Deus. Não. Também não há muitos advogados disponíveis no país. Se calhar depois... E fazem comédia com política? Isso também pode ser uma fonte de problemas, sim, não é? Fazem. E não vos trouxe chatices? Não. Porque em Angola a questão é saber fazer a abordagem. Por exemplo, aqui na Europa, se eu for falar de política e entrar em assuntos mais profundos, eu tenho como provar depois se me cair um processo ou alguma coisa, eu tenho estatisticamente como poder me defender. Em Angola nós não temos essa fonte de ir colher informação para, por exemplo, tu vais acusar um político e dizer, não, o fulano é corrupto, e se ele resolver agora te processar e te pedir para provar, né, de onde é que você tirou essa ideia? Claro. Tu não tens como fazer isso. Não, é? Não tens condições para pagar um advogado, não tens condições, não tens aonde ir buscar informação. Claro, vai ficar uma coisa só do povo a dizer, ah, sim, mas ele tem razão, mas tipo... Então como é que vocês fazem humor com política? Eu acho que nós propriamente fazer humor com política não é bem fazer humor com política. É mais fazer humor com político, né? Com o político. Mas com a figura. Por causa de alguma situação que ele fez, uma coisa que aconteceu e tornou-se muito. São umas críticas sociais, o político acaba por levar por tabela. Acho que é por aí. Isto não vão diretamente ao governo angolano, por exemplo. Ou? Não fazem políticas sobre o governo angolano atual? O governo... Também não há muito que se possa tirar assim em termos de exploração e não parecer muito, porque às vezes o que é que acontece? É tu transformares o teu espetáculo quase que num evento político. Meio político, né? E porque também nós temos esses anos que a população agora vai entrando mais na vida política do país, vai participando mais, vai percebendo mais quem é quem, que funções tem, como aqui, né? Aqui todo mundo sabe o que é que faz um presidente da Câmara, todo mundo sabe o que é que faz o administrador tal. Em Angola ainda temos boa parte das pessoas que nem sabem qual é a função, quais são os limites, o que é que ele pode ou não pode fazer. Então, isso também torna o nosso ir para o palco e falar disso, estás a falar para pessoas que não estão a perceber, e aí depois, o que é que essa cena tem a ver? Isso. Tipo, não dá graça. Como disseste, quando falamos de sexo, até as crianças da creche já sabem, não fazem, mas já sabem. Agora, política, se podemos até uma passagem, imagina que aconteceu qualquer coisa que todo mundo viu e notou, e nós buscamos uma linguagem mais simples, demos uma passagem naquilo, limpamos e vamos. Se parar com o espetáculo a falar da política... Por isso é que estávamos a dizer, quando o assunto é muito imediato, né? E agora com as redes sociais as pessoas conseguem se aperceber facilmente das coisas, aconteceu alguma cena na província tal, o governador disse tal, ou o administrador fez uma coisa, todo mundo sabe, aí eu já posso imbuir a minha análise aí enquanto humorista e todo mundo sabe exatamente do que é que eu estou a falar. Quando é um assunto tipo... Eu vejo muito aqui em Portugal onde as pessoas fazem uma coisa bem mais fina, né? Que entra mesmo dentro da vida política e as pessoas riem, também Tuga tem mais velhos, né? Agora, quais são os humoristas portugueses que vocês gostam? Era isso que eu ia perguntar. Tem o Nilton, o Hugo de Sousa, o Raminhos. Estamos a falar até de pessoas que já tivemos o prazer de trabalhar e conviver. Eu gosto muito do Bruno Nogueira também. No Levanta-te Ri era tipo, para mim era assim um gajo esperava para ver o Bruno Nogueira a ir ao palco. Tem um outro humorista que nós sempre vimos muito, um humorista que para nós foi uma coisa que também sentimos muito bem a vê-lo trabalhar, que era o Raul Sonado. Ah, sim. Poxa, esse de facto era um grande, para nós... Quer dizer, foi já ver, difícil, não, mas ouvir... Sim. Não, ainda vi uns programas, muitos programas dele. Conhecem... Tu tens 38, desculpa, 32. conhecem a história da guerra, ou não? Sim. Vamos ouvir a história da guerra, para quem não conhece. Eu vou-lhes contar a história da minha ida à guerra de 1908. Eu trabalhava numa fábrica de produtos farmacêuticos. Um dia, sem querer, deixei cair um comprimido e despediram-me. Fui lá para casa sentar-me numa cadeira que nós temos lá em casa. Para quando somos despedidos? Estava-me a balançar, entrou o meu tio Gustavo com um jornal que trazia um anúncio da guerra, que rezava assim: precisa-se soldado, mate depressa. E disse a minha mãe: olha, tu é que podias responder esse anúncio. E disse a minha tia: pois, mas é preciso levar cavalo. E disse a minha mãe: mas eles na guerra dão cavalos. E disse a minha tia: pois, e o meu sobrinho vai agora montar na guerra num cavalo que os outros já montaram. Sei lá quem é que já montou naqueles cavalos. Fomos à feira de gado para comprar o cavalo, mas só vendiam os cavalos com as carroças e com as moscas. E a minha mãe disse: o meu filho não vai agora para a guerra encher a guerra de moscas. O meu filho vai a pé, mas vai limpo. Então fomos para casa. A minha mãe preparou-me umas papas de serrabulho, tomei um táxi e fui para a guerra. Cheguei à guerra, eram 7 horas da manhã. Estava a guerra ainda fechada e estava uma senhora que vendia castanhas à porta da guerra e eu perguntei: minha senhora, faz favor, aqui é que é a guerra de 1908? E ela disse: não, senhora, aqui é a guerra de 1906. A guerra de 1908 é mais acima. Muito obrigado. E subi 2 anos Cheguei lá acima, já estava a abrir as portas da guerra, que eram 9 e tal, e estava o sentinela que me perguntou: vens ao anúncio? Se venho. E ele disse: e matas depressa? Eu disse: por enquanto ainda só mata-se e assim. Preciso de treinos. Então ele levou-me ao capitão e o capitão perguntou-me se eu trazia a espingarda. E eu disse que não trazia, que até pensava que a ferramenta davam lá eles. Então cheguei à guerra, eram 9 horas e a guerra ainda não tinha começado. Esse texto, curiosamente, é de um espanhol. Exatamente. Sim. É de um espanhol. É uma adaptação. Não recordo o nome dele. Ortega. Uma adaptação portuguesa? Sim, sim. Com o Raul Solnado, e foi um enorme sucesso. Perdi-me agora. Ah, já sei. Vocês, quando fazem humor, nos humoristas há sempre alguns truques. Há cerca de 2-3 episódios falávamos de que as regiões das pessoas falar das terras, não é? Eu sou de não sei o quê, do Uambo, e vais por ali e começa a fazer humor com pegas em características, mas também podes pegar em pessoas. Aqui em Portugal, durante alguns anos, havia uma banda que eram os Delfins, que os humoristas adoravam fazer piadas com os Delfins. Depois havia o Castelo Branco. Havia José Castelo Branco. Vocês faziam muito humor. Isto é, pessoas, normalmente, das duas uma, ou que se levassem muito a sério, ou que fossem demasiado excêntricas. E outras que tinham uma coisa nem outra. Por exemplo, agora sim, também. Sim, um guru espiritual que nós temos aqui, que é o Gustavo Santos. Com muitas aspas, guru espiritual com muitas aspas. Mas havia à altura o Cláudio Ramos, não é? Sim, que os humoristas também adoravam fazer também piadas com. Isto é, basicamente são pessoas que os humoristas adoram fazer piadas com. Vocês têm também. Estamos na grelha, agora o pessoal também usa muito a figura do Presidente da República por causa da maneira dele de falar e não sei o quê, e também usa para fazer humor. Temos a Titica, que é transexual, e também o pessoal usa Titica? Muito a Titica. O pessoal também usa muito para fazer humor. Ele não é transexual, ele é travesti, porque ele disse que ele já assumiu que não mudou ainda o deu. Ah, ok. Estás mais informado que eu. Pronto. mas tem essas figuras também que existem, né? Que são assim muito características da nossa realidade. Nós temos os pastores da Igreja Universal e Mundial, que também os humoristas usam muito para fazer humor. Há muitos brasileiros em Angola? Muitos. Quer dizer, o Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola, e então as relações aí com o Brasil nunca parou. Então, vocês importam mais coisas? Importam a nível de referências de Portugal ou do Brasil? Por exemplo, agora da China. Bom, China. Tem duas coisas. Para vender, sim, não, ele tem razão. Para vender, vai-se buscar a China. Para o consumo com qualidade, vem-se buscar aqui. Tipo, para mim, para fazer o meu uso pessoal com a família, nós temos preferência por Portugal, outros países da Europa, que têm América também, porque tem maior qualidade e é mais seguro. Agora, para o comércio, é mesmo China, Brasil. Congo. E em termos de comédia, também é Europa? Ou não, Brasil nós já também? Estamos, nós, nesse ponto de vista, falando dos turnês, nós já estamos um bocadinho mais abrangentes. Né? Já estamos, passamos por Brasil, Portugal, vamos um bocadinho mais lá para os Estados Unidos e não sei o quê. Curiosamente, África do Sul e por aí. Eu deixei-vos responder, mas a verdade é que a minha pergunta ia noutro sentido. Importavam referências de humor. Exato. Mas era isso que eu estava a perguntar. Era mais organizado. Era isso que eu estava a perguntar. Mas, por exemplo, em Angola, as pessoas, o clube de futebol das pessoas. É um clube angolano ou é um clube português? Isso é relativo. Eu, por exemplo, não tenho. Isso é relativo. De Luanda. Há uns lá que são do Sporting de e outros são de sim. Massas, acho que os clubes internacionais acabam por movimentar mais pessoas. Não é? O Benfica, o Sporting, Real Madrid, o Barcelona. Manchester e o Porto, esses 4, 6 aliás, são festas, os que mais. Mas espera, mas os angolanos têm um clube também de Angola? Não, tem, nós temos lá. É diferente dos portugueses, porque aqui quando você é do Benfica não é do Real Madrid, nem nada. Sim, sim, sim. Lá nós, cada país, temos uma equipa, tipo, Angola somos do Petro, Portugal somos do Benfica. Não, alguns são do Petro, são do 1º de agosto. Ok, tem vários clubes. Como é que se chama o campeonato? Agora estou aqui a ver se Girabola. Girabola é ótimo. E qual é o grande jogo do Girabola? O grande grande clássico. É o primeiro grande de agosto Petro, não é? Não, agora já tem mais. Tem, agora tem primeiro agora de agosto tem Petro. O grande, grande mesmo que dá o clássico é o primeiro de agosto Petro, mas tem também o Petro Cabo Escuro. Libolo. Tem Libolo, Cabo Escorpo. Yeah. Esses quatro aí. Esses quatro, já. Yeah, yeah. Primeiro de agosto, Inter. Primeiro de agosto, Progresso. Yeah. Então, e na televisão? O que é que há de humor na televisão angolana? De momento não há nada. É só nada. Tropa dos Tunesa. Tirando Fox. Tropa do Mundo Fox. Não, de resto, não há programas de humor nenhum. Então, e não há novos humoristas, por exemplo? Não há novos humoristas? Há novos humoristas, mas em televisão não. Em televisão não. Okay. Então, onde é que eles estão? Onde é que eu em Luanda posso ver um novo humorista? Se Goza Aqui. No projeto Goza Aqui, se quiser ver noites de humor, tem algumas noites lá em Angola. Ou seja, nós não temos uma sala apropriada para espetáculo, para humor. Então, cada humorista vai adaptando em restaurante. Nós, por exemplo, discoteca. Nós aceitamos, nós gostamos sempre de salas. Ou nós, por exemplo, temos o Blá Blá Blá quinzenalmente. Agora estamos a fazer na avenida. No shopping avenida, dentro da sala de cinema. Tiramos sempre duas sessões de cinema e fazemos lá o blá blá blá. Bem, vocês lembram-se do Levanta de e Ri, claro. Acham que era possível fazer na televisão angolana um programa similar? Praticamente o Tropa dos Tunesa tem esta semelhança. O Tropa dos Tunesa tem quase essa simbiose. Né? Mas é em direto? Não, é gravado. Não é em direto, é gravado. Mas em Angola ainda, programas de humor mesmo. Com esse formato, não é muito aconselhável ainda fazer direito. Porque é um povo muito conservador e sabe que nós, os humoristas, às vezes esquecemos um bocadinho dos nossos limites e ultrapassamos. É um risco muito grande para quem produz e realiza um programa de humor em direto. Pois. Por isso é que ainda assim há humoristas lá que em determinados sítios não podem atuar. Sinto em todo o vosso discurso um certo receio. De quê? De não serem politicamente corretos? Não. É assim, por exemplo, Orlando, não vou começar aqui, eu sou licenciado em economia, ele é licenciado em relações internacionais, ele também, ele é licenciado em engenharia informática, Orlando vai agora defender análise clínica, ou seja, nenhum de nós estudou política, mas como somos universitários, somos jovens e humoristas ainda por cima, observamos as coisas a olho nu, então temos algum conceito de política. Só que às vezes é um risco nós assumirmos aqui texto politicamente falando e falar, podemos errar porque não é nossa área de formação. O que nós temos são os nossos saberes, adquiridos. Ou seja, não é meio receio, mas há que reparar o seguinte: por mais que se queira fazer uma comparação, África é sempre África e Europa vai ser sempre Europa. Portugal está na Europa. Ou seja, nós, os africanos, temos um certo cuidado e um respeito muito em alguns aspectos, como tradição. E há coisas nas quais, por mais que tu sejas estudado, por mais que tenhas diversos graus académicos, tem que respeitar aquilo e por aí, por exemplo, nós tunesas, nosso programa, mesmo nossos shows ao vivo, os pais levam os filhos porque sabem que ali não vai sair nada e que vai ferir a sensibilidade do filho. E também com base nisso que o César está a dizer, para, como o Tigre disse, nós somos pessoas que estudamos, nós conhecemos a realidade do país, né? Se calhar melhor que muitos jovens da nossa idade. E eu não acho bom nós sairmos do nosso país, vir para uma rádio e estar a falar determinados assuntos políticos que nós lá não abordamos. Podemos ser muito mal interpretados. Claro. Okay. Porque vão dizer, não, esses gajos aproveitaram a ida a Portugal, foram na rádio falar mal do país ou tal. E depois, como normalmente quem conta um conto, aumenta um ponto, quem levar a notícia daqui para lá não vai levar como ela foi dita. E nunca vai levar a cópia da nossa entrevista, vai levar a informação do que ele ouviu. Então, se você, na tua terra, nas rádios, evita falar de política, não vai ser no estrangeiro que você vai falar de política. Deixa-me fazer esta pergunta que vai soar estranha. Existe humor negro em Angola? Eu sinceramente algumas definições, né? Isso também tem a ver com a própria realidade que nós estamos, tipo, na Europa e nos Estados Unidos, porque há um grande debate sobre a questão racial, né? É uma questão que nós não temos em Angola. Então, às vezes, quando se fala muito do humor negro, daquela agressividade que se tem em palco, tanto para falar de assuntos raciais ou de outras questões. Sim, ou de morte, pedofilia, coisas mais sensíveis. São assuntos que no nosso dia a dia não rolam assim tanto. Não, há piadas tipo que nós, se fizeres em Angola, nem por causa dessa questão conservadora das pessoas, nem tem a ver com uma questão política, é mesmo da própria, é uma questão cultural. Tu vais fazer um humor com pedofilia, vais fazer um humor com, sei lá, em que envolve, por exemplo, o maltratar de uma criança, e não sei o que, como às vezes vem, tipo, muitos humoristas fazem humor negro e falam dessa forma. Mas já vos aconteceu fazerem uma piada entre vocês enquanto estão a preparar um espetáculo e pensar não que o público não vai aceitar isto? E nós ficamos ficaram com pena porque a piada podia ser boa, não é? Sim, acontece muito. Tipo, nós também temos aquela síndrome de ainda muito cedo, espera. Pois, deixa as pessoas ficarem um bocadinho guardar calmo. Numa gaveta, guardam numa gaveta para daqui a 20 anos. Só para tu teres um exemplo, né? Tem uma piada que eu faço, que até gosto muito de fazer, por acaso, e fala de... Aqui posso falar, cocô. Ok. Mas custa-nos falar isso, até essa palavra custa-nos falar o pum-pum. Não, tu falas pum-pum. Eu falo. Não, eu não vou assumir que eu falo. Porque, sinceramente, da minha boca para sair assim, essa palavra a público é uma coisa que você pensa. Mas isso tem muito a ver com a educação, e já isso não é uma questão do fazer humor em Angola. Ele fala isso em diversas entrevistas, tudo que ele mete sempre na cabeça. A minha filha em casa está a ver o papai trabalhar, e há coisas que ele não aceita falar. Engraçado, eu conheço. Mas é uma questão de educação, de família, né? Muito show que tivemos em Há Angola, muito se ouvirem outros humoristas, vão perceber que às vezes isso é só uma questão nossa. Vocês permitiram lá, então vou falar aqui. Nós tínhamos uma piada que eu tenho que falar com só isto. Eu pedi favor e permissão ao público. E eles falaram, não, pode falar, senão é uma palavra assim pesada. Ah, fala. Quando eu falei com o público, é só isso. Para eles era só isso, para mim, porque havia pessoas adultas aí na sala, na idade do meu pai, e havia crianças na idade das minhas filhas. Então a minha cabeça fica ali no meio bloqueada. Daí a questão cultural. Agora eu falo cu, porque é legal. Conforme tu foste educado, no seio de família que tu cresceste, vais adquirir, eu, o Tigre, o Costa, Orlando. Tivemos a sorte de ter uma educação nesse aspecto muito conservadora. Ai de ti que fales um palavrão à frente do teu avô. O teu avô pode falar mil, mas você nem repetir, nem não pode fazer isso. Né? Diferente de outras famílias. Vocês falam muito na família. Ontem, curiosamente, vocês falavam da relação que vocês tinham, por exemplo, com a vossa mãe. E o exemplo que davam, neste caso até nem eram vocês, foi um elemento da Força Suprema. Da Força Suprema. Foi sequência do show passado. Sim, quer dizer, o show passado nós fizemos, que era tipo o nosso tempo de... Basicamente, para que as pessoas saibam o que é que estamos a falar, era um telefonema via Skype, não é? Usando a internet angolana, que é sempre um desafio, e a verdade é que era alguém que estava em Angola e estava a falar com um amigo português. E o amigo português, da altura, a mãe entrava na ligação Skype, havia imagem, não é? E ele olhava para a mãe e dizia: mãe, estás a invadir a minha privacidade, sai do quarto. E a pessoa angolana dizia assim: como é que conseguiste fazer isso? Como é que consegues dizer isso à tua mãe? Tipo, espantado, como é que conseguiste adquirir esse direito de dizeres isso? Aqui em Angola isso é impossível acontecer. O que é que acontecia em Angola? Angola não tem, pô, você não tem casa, você vive na casa do teu pai. Né? Você nem pode chegar e dizer, porque não, essa casa também é minha. Não, essa casa não é tua, você está aqui a morar até estar pronto para sair daqui e fazer a tua vida. Não há isso de que privacidade. E nós, nossos pais sempre dizem, não, você, enquanto estiver debaixo do meu teto, as regras são minhas. Então, não há... O teu grau acadêmico, a casa é dele, ele é que manda. Isso é aquilo que às vezes até diz-se muito na questão da ditadura paternal. Não é? Nós africanos somos educados de duas formas. Sei que nós, no espetáculo passado do dia 19, falamos sobre a forma como fomos educados. E hoje parece aquilo, acho que para vocês aqui nós contamos essa história só assim meio que muita agressão contra a criança, mas não. todos nós fomos educados daquela maneira, hoje 90% dessa gente são pessoas muito bem educadas, uhum. muito bem honestas, porque nós até a honestidade nos foi, fomos treinados desde criança. Uhum. Então, como nós temos aqui, nós africanos somos muito explosivos, quer no ponto de vista de reação quando, quando se trata de alegria, como quando se trata de tristeza. Ou seja, nós fomos educados que a figura paternal é a figura superior. Enquanto o teu pai não morrer, tu podes ter 70 anos. Se o teu pai ainda estiver vivo, você ainda é um menino. Uhum. Tens que continuar a respeitá-lo. E a tua mãe, você não tem que falar, gritar com a tua mãe. Ela não é tua amiga, é a tua mãe, aquele é o teu pai. Uhum. Então, quando você ultrapassa esses limites, o nosso amigo que estava aqui ontem no palco contou até que a mãe fazia isso. Normalmente essa confusão, a surra, era transferida. Vem a tua mãe, que você faltou o respeito, que falaste com ela, que está evadida, mandaste sair do quarto porque achas que o quarto é teu, ela espanca-te. Vem o teu irmão mais velho, bate. Quando o pai chegar do serviço, bate. Depois, se tiver aquele tio que tem a figura de coordenador da família, porque nós em África temos muito disso, temos aquele tio que manda na família. Uhum. Tu podes ter a tua mulher, a tua casa, eu, a minha casa, somos irmãos, mas nós temos um tio soberano, uhum. que é o líder da família, que é o porta-voz da família. Liga-se por ti, olha, tio, aquele dia o Alvin, quando a mãe estava a entrar no quarto, falou com ela sem maneira, mandasse sair do quarto, a gritar com a mãe. O Alvin fez isso. Olha, domingo, reunião familiar, eu estou aí. Tu vier aí. E ele, esse tio tem a missão de coordenar com os outros tios, quer da parte da mãe como do pai, uhum. convoca-se uma reunião e este menino é posto ali. Tem o direito e a obrigação de pedir desculpas públicas, ou seja, familiar nesse caso. Sim, sim, sim. A mãe. E Uau. Naquele dia ainda pode dar mais outra surra. Fica na fila. Tá, ele não apanhou a surra da mãe, apanhou de todos. Isso que agora é muito interessante, porque imagina que tu... vou dar um exemplo concreto. Presidente da República, se ele tiver um irmão mais velho, mesmo que esse irmão não tenha o grau acadêmico ainda, e a Vai questão ser. Financeira seja menor em relação à do presidente, mas se ele é o irmão mais velho, no momento o irmão mais velho é o chefe da família. Da família. Ah, ele então, é presidente ele da República, é mas na família ele é. Sim. Aliás, nós temos um exemplo concreto. O próprio nosso presidente, até o irmão já faleceu há pouco tempo, era o irmão mais velho dele mesmo. Uhum. Ele podia ser, ele pode ser o homem mais poderoso de Angola, mas quando chega na família, no seio da família, tem aí a figura do irmão mais velho, aquele que manda. Uhum, e uhum. isso não é só na família dele, nas nossas famílias, todos nós. Uhum. Até nas questões conjugais. Hoje todos nós estamos aqui casados, mas há decisões das nossas vidas familiares que não podemos tomar sozinho. Tem que passar pela figura dos nossos pais. Uhum. Se o pai morreu, aquela pessoa que herdou o lugar do pai, que é o nosso irmão mais velho, porque lá é a hierarquia, uhum. Vai deixando. Se não tens um irmão, tens uma irmã, quando os pais morrem, a irmã assume a posição dos pais. Aquilo vai passando de geração em geração. Okay. Então, por isso é que nós temos essa questão da... ele faltou respeito à mãe, a mãe entra nos uhum. bons busquete. Uhum. Olha, vocês alguma vez desempenharam ou pensaram seriamente em desempenhar a profissão na área para a qual estudaram? Economia, indiretamente, engenharia. Nós desempenhamos, ou seja, tudo que nós aprendemos nós conseguimos trazer para o mundo. Ah, certo. Mas eu estou a dizer, tendo mesmo uma profissão nessa área. Trabalhar não, na área. O grupo sim. não permite, ou seja, não, nós não temos não compromissos connosco, nossos shows, temos programa de televisão, de rádio, temos shows com empresas. Uhum. Ainda temos, somos imagem de duas empresas, três, Yaya, uhum. Uamo e TV Cabo. Então, mas antes do grupo nunca aconteceu, não é? Não, nunca. Okay. Temos outras profissões artesanais, como se diz. Uhum. Mas agora não temos tempo, temos certo, que escrever programas. Claro, claro, claro. Nós ficamos de segunda a sexta a trabalhar, a criar para isso, a criar para aquilo. Então não temos tempo. Vontade não falta, agora tempo. É sério? Tens vontade de ser economista, por exemplo? Sério. Por exemplo, eu tenho meus mini negócios. Então estou ali. Uhum. Se não fosse o grupo, estaria lá mais okay. tempo. Talvez até já não seria mini, nem micro. Já teria uma empresa enorme. Mas gostas mais da economia ou do humor? Ou seja, o humor está dentro de mim. Não tenho como evitar. Mesmo quando estou a fazer qualquer coisa de economia, há números que o resultado dá riso. Quando é negativo, quando é negativo. Já agora, já entraram em anúncios de publicitários na televisão angolana? Muitos. Muitos. Olha, nós somos dos artistas em Angola que, graças a Deus, temos dos contratos publicitários mais prolongados, uhum. não é? Estamos com marcas que estão connosco já há 4 ou 5 anos. Assinamos o quinto ano. Qual foi o quinto ano. Foi o anúncio que fizeram que ficou mais popular? Tiveram algum? Tivemos vários. Primeiro foi o Dom Cacho. Sim, foi o primeiro Dom Cacho. Depois fizemos um do que você e o Gilmar até que fazem, um em que o Orlando é o chefe do Gilmar, é mandado você por uma missão de espionagem, uma missão de espionagem, só que ele vai falando, alô chefe, olha, estou agora mesmo aqui na casa, e ele pergunta, e qual é a tua posição? Não, estou no local, chefe. Qual é a tua posição? Eu estou de pé, chefe. Não, não, está conversando comigo. A posição da casa, da residência. Ah, tá, a residência também está de pé, chefe. Quer dizer, aquilo foi uma coisa muito engraçada e ficou... Nós vamos ouvir um anúncio, vamos ouvir agora aqui um anúncio. Ok. Com humor não se brinca. Não se brinca. Há pouco estávamos a falar sobre estamos quase a concluir a entrevista, estamos a falar sobre referências, sobre africanos que têm piada, estamos a falar muito sobre Angola, mas a África é imensa. Qual é o africano com mais piada que vocês conhecem? Há algum? Para mim, né, tipo, africano que é o Trevor Noah, sul-africano, é muito bom. Tanto é que está agora nos Estados Unidos a apresentar o Daily Show, e África Sul também tem uma cultura de stand-up comedy já muito, muito antiga e com muito bons humoristas, tanto brancos como negros. Bem, agora em português é que ainda não tem assim nomes muito sonantes fora de Angola. Diz-me um humorista que nós deveríamos conhecer. Angolano? Uhum, por exemplo. O Calado Show. O Coutinho por acaso está aqui em Lisboa agora. E está aqui por Lisboa, também são humoristas angolanos bons. Mas vocês têm que ir para Angola e ver o projeto Goza aqui, que tem ali um grupo de putos. Viste algum assim que achaste graça? Vários. E vários deles até já participaram. Que são nossos afiliados agora. Exato, participaram do Tropa dos Tunesas, já o nosso programa. E tem ali miúdos que daqui a mais 2-3 anos, com certeza, vocês vão conseguir, vão ouvir falar e vão fazer muito sucesso. A pergunta é para todos: cada um tem que dizer o nome de alguém em quem apostariam no humor. Qual é que seria o teu? Rapaz, sim. Para mim é o Agente Formiga. A gente Formiga, tu? Não, eu. Para mim é o Bebão Cambaio, também um dos nossos afilhados, muito bom, muito bom. Tu? Para mim, isso é muito complicado. Posso dizer dois? Posso dizer dois. O Bebão Cambaio, a gente Formiga. Bom, os outros já foram todos ditos, então eu apostaria no Custódio. Uh-huh. E tu? E ali? Eu era o Andelson, é um miúdo, já participou de Tropas dos Tunesas, e ele tem uma maneira de construção de humor muito dele, muito, muito, muito terra a terra. E eu gosto da forma que ele constrói os textos dele, é muito bom, muito original. Qual é a pessoa que, mais conhecida a fazer stand-up em Angola? Mais conhecida a fazer stand-up? Tirando os Tunesa, temos o Coutinho e o Calado. Bom, vamos ouvir o Coutinho ou o Calado? Escolham. O Calado. Oi? Aí está. Eu disse Coutinho. Ah, ok, eu disse o Calado porque eu sei que vocês na internet podem encontrar assim. Muito material do Calado. Ah, é? Ok, vamos, então se calhar é mais fácil. Sim. É mais fácil. Vamos fazer assim, Calado agora. Para então vou contar aquela que posso. Uma coisa assim rapidinho. Então vou encurtar um bocadinho para não dar muito tempo, porque tem pouco tempo e admirei. Direto. Então a dama assim estava a passar na rua debaixo de um prédio que estava a construir chinês. Chinês. Ele a passar de repente, o chinês chama, ô, tu já? Tu já tem o teu agente, tu já tem. Ele disse, você não tem maneira? Ô, tu já tem o teu agente, tu já. Ei, você quer falar comigo disso? Ó, tô. E tu já? Eu tô com essa. Chinês, sei que desceu dois beijos na dama e tá na Maria. Maria. E ele também. Chutou já, tá lá. Tá bom, gostei muito de ter, mas é pelo muito atrevido, a dama gostou muito do chinês, ambiente, mais ambiente, depois do mês, 2, 3, 4, eu pensei pra Maria, disse, pai, já tô muito tempo com ele, vou lá pensar na minha mãe, chegou lá, mamã, meu namorado, Maria, mas tantos moços aqui no bairro bonito mesmo, se bem, Dog Murray, Father Mac, que demissão, é esse aqui que tem cara pra ser canivete. Mas amor não tem fronteira, é que, tá bem, epa, já que é assim, mas esse namoro eu não aceito você, vai, conta o namoro. Ele desapareceu, depois de 9 meses aparece grávida. A mãe fica, Maria, moços bons aqui, esse mesmo te engravidou, esse bebê vai sair como? Vai nos bater no javô. Epa, bebê assim que nasceu, tudo de chinês. A única coisa que ele tinha de Angola é só o choro. Mamá, ué! Mamá! Epa, depois de muito tempo, Itália só fez 3 meses. Epa, infelizmente, o filho de amor da Maria morre. Yeah, infelizmente, o bebê morreu. Epa, sabe como é que é o nosso óbito? É dança, né? Tradicionalmente. Então, a Maria estava à frente já a chorar, já. Vamos supor que vocês vieram cumprimentar o óbito. E a Maria está a chorar já assim à frente. Meu filho da Mori, meu filho da Mori, meu filho da Mori, meu filho da Mori. O afo. E depois vem já o chinês, já está meu pai. Tem que acompanhar como é que é a passada da Angola. O tijão tô aí, tu já. Tio, tu já tô aí, tu só vai aí, tijão. Ó, tu já diz o afo, ó, tu já diz o afo. E eu tô aí, tu só aí, semana minha. Epa, e por último vinha a avó do bebê, mãe da Mari. Da Maria, atrás do chinês. Maria, tá avisei. Maria, tá avisei. Maria, tá avisei. Maria, tá avisei. Mas a vida de quê? Obra do chinês dura pouco. Dura pouco. Dura pouco. Fui, obrigado. Bem, ouvimos aqui o calado, mas os defensores do Coutinho ficaram tristes e desiludidos então, com esta emissão. Vamos ver agora o Coutinho. Agora é que é o Coutinho. É o... Na infância, fui vizinho do cantor Monani Castro. E na nossa rua, tinha uma casa onde tinha uma árvore que tinha, mas dava muita manga. Então, nós tínhamos sempre aquele hábito de pular o muro e roubar uma manguita. E que, yeah. O dono de casa, um certo dia, 3 horas da noite, bate barulho. Mas é o quintal. Quando abre assim já a janela, pega uma lanterna. Monani Castro assim na árvore já... Menino Mona, não. Tudo bem, vocês roubam manga, tudo bem. Mas não é 3 horas, a pessoa está a dormir, você fica fazendo muito barulho aqui. Olha, eu amanhã, estás a ouvir bem? Amanhã eu vou te queixar no teu pai. Mona Negaste já. Não é preciso amanhã, o papá também está aí no outro pau. Estamos a acabar a emissão. Tunesa, vocês estão em Portugal, não será seguramente a última vez que aqui vem. Só se morrer um de nós. Quer dizer, só o que morrer será a última vez dele. Porque ele pode morrer e vamos continuar a vir. É uma prática comum deste podcast acabarmos com uma história que vocês podem contar. Basicamente é uma história que nós propomos que vocês contem. Querem contar? Qual é a história que contam? Sei lá, ontem vi uma história de uma infidelidade, suposta infidelidade, não é? Isso é uma história. Há infidelidade. Não, porque na verdade, quando o Tuga já vem assim, porque eles, eu ao ouvir, estava aqui no espetáculo e vários Tugas na sala estão a perguntar: é possível? Será que dá? Porque nós estamos a falar da tua dama te apanhou com outra e a vida continua. Coisa que na Tuga isso não acontece. Se a tua boa te apanha com outra, quer dizer, a tua mulher te apanha com outra, a vida não continua. A vida do gajo acaba aí, morreu, perde os bens, perde tudo. Não, mas nós, no mínimo, uma da cara. Nem dormir no sofá nos mandam, né? Nem dormir no sofá nos mandam. Porque na educação angolana a tia já avisa na mulher: olha, a discussão com o teu marido, você discute com a cabeça dele de cima, de baixo não tem nada a ver. Então, porque ele, quando falar, mamá, quero comer, você tem que dar, não se nega sexo. Não marido. Importa que comida, porque cada boca come o que pode. Sim, e também. Discutem na vertical, sim, mas conversem sempre na horizontal. Sim, sim. E também essa questão da infidelidade, como nós dissemos. Há uma coisa que eu vou dizer aqui para todos os radiovintes, a todos os lisboetas e portugueses que estejam a ouvir a rádio noutras partes do país. E angolanos, que eu espero que isto pois, chegue a Angola. A questão que nós angolanos, hoje vocês veem, temos essa, temos aquela, não é que nós sejamos mulherengos, não. Nós somos um povo religioso, católico, e agora seguimos outras religiões, e nós seguimos a história bíblica na íntegra, nós não violamos a Bíblia. Porque se repararmos, o Deus, quando fez o mundo, primeiro fez quem? Adão. Depois, sentiu necessidade de popular ou povoar o mundo, tirou do Adão uma costela e fez a Eva. Então, todos nós angolanos, quando nascemos, começamos a nascer com menos uma costela. E quando chegamos, perguntamos: onde está a nossa costela? Disseram que não. Deus, quando vos fez, diminuiu cada homem uma costela e fez uma mulher. Então, quando nós, vocês veem hoje, nós angolanos, hoje é essa, amanhã é aquela, amanhã é aquela. Não é mulherenguice, não é vício, é uma questão religiosa. Porque Deus, quando nos tirou a costela, não disse se está com quem. Então nós temos que provar essa, provar aquela. Porque estamos à procura de quem está com a nossa costela. E não permitimos que as mulheres, porque tem mulheres assanhadas também, querem elas próprias procurar o dono da costela. Isso não. Não. Nós, enquanto o galo continuar a cacarejar e não a galinha, a mulher não pode procurar a dona, o dono do, da costela. O dono é que tem que procurar quem está com a costela. É do direito do homem procurar a costela dela. A por isso, caras irmãs de Portugal, permitam que os vossos maridos portugueses, cidadãos de Portugal, procurem também as vossas costelas. Olha isto, agora só me faltava esta. Eu vou lá permitir isto. Agora, se tiver. Se aqui nem está a conseguir é para dar essas defensões a 100%, agora vai aumentar mais uma. Vão lá ver isto. Se tiver um tuga que aguenta bastante, nós podemos adotar. É só para. Sim, importar para Angola. Dê pelo menos mais 4 manas, desde que aguente. Ah, Trumunos, Trumuno! Porque meus irmãos de Portugal, nós angolanos nascemos e crescemos ali. As nossas irmãs de Angola têm força. Não é à toa que não estamos a aguentar ficar só com uma. Nem duas não nos chega. Por isso, temos dito tchau! Gostaram? Pois, mas acabou. E olhem que nós ficamos fãs dos Tunesa. A tal ponto que já pedimos alojamento quando um dia eu e o Nelson formos a Angola. Alojamento, alimentação e copos. Pois... E eles lá disseram que sim? Bom, o convidado da semana que vem é um pró de bola sportinguista convicto, um pró da escrita humorística e um pró ao nível do estilo que dá à sua calvície, rivalizando com grande pinta com o nosso Nelson Pires. Em dia de aniversário, José de Pina foi o nosso convidado. Houve uma onda de humor da televisão que depois os humoristas começaram a fazer a duplicarem-se para espetáculos ao vivo. Houve muitos que apareceram na televisão e começaram a experimentar os espetáculos ao vivo. Neste momento é só espetáculos ao vivo. Sim. O que eu sinto do meio. Sim, sim, sim. Só espetáculos ao vivo. Mas ninguém consegue viver. É como os artistas rock, não sei o quê. Já ninguém vende discos. O programa de televisão é o disco, não é? Já ninguém faz disco. O pessoal vai logo direto para os concertos. É já para a semana. E não vamos dizer quantos anos o Pina fazia. Mas podemos adiantar que está muito bem para a idade. E pronto, chegamos ao final de mais uma edição de verão. Se não se importam, vou aqui mergulhar agora. Ei, não tenho pé, socorro! Não tenho pé, socorro, não tenho pé! Se calhar tinha pé. O Com Humor Não Se Brinca é uma ideia original de Fernando Alvim e Nelson Nunes, com sonoplastia de Paulo Castanheiro e música de Bandex. Com humor não se brinca. Com humor não se brinca. Humor, humor, humor em Portugal. Humor, humor, humor não se brinca. Com humor, com humor não se brinca. Que não se brinca. Que não se brinca. Com humor, com humor não se brinca. Não se brinca. Com humor não se brinca. Não se brinca. Não se brinca, humor. Não se brinca, não se brinca, humor. Não se brinca, não se brinca.